Nunca mais esquecerei aquela tarde escura, aquele dia frio. Esperava por você, começava a chover. Lembro que nos encontramos sob a chuva fina, quase sem sentir. Começamos a andar sem saber pra onde ir. Nunca, meu bem, esquecerei quando da primeira vez que te beijei. Nunca, meu bem, esquecerei todo mundo de ilusão que eu sonhei. Nunca esquecerei as horas que passamos juntos quase sem falar. A emoção que eu senti ao pegar a sua mão. Sua idade 15 anos, eu não tinha feito ainda 16. Desde então eu sou feliz, como sempre desejei. Esquecerei as horas que passamos juntos quase sem falar. A emoção que eu senti ao pegar a sua mão. Sua idade 15 anos, eu não tinha feito ainda 16. Desde então eu sou feliz, como sempre desejei.